canta o beat, irmão. Aí. Zona Leste. Zo. Na real que define a vida, expressa em cira mais que brisas. ZL sintetiza, cada suor um cataclisma. A mal que vê na pista, química de alquimista. Mas eu vejo além da conta fria, ríspida e calculista. Viver em chão, sem voar, mística quebrada. Uma esloqueção, não é em vão, me rua esfuracada. É todo seu irmão, se safe aqui, mude a feição. Interrogação, plante o amor pra dar perdão. A fé é de um jardim, tratamento familiar. Do portão pra dentro, ensina a mara quem vai procriar. Prender a respeitar, mulher só faz e benza. Vi mamãe crescer, irmão, sem perecer nesse dilema. Mulher só será jovem, onde o pai corre, quem socorre. Não sei você homem, mas amor de filho nunca morre. Irmãos mudem, cê já vê uma nova flor que brota. Porque eu já cansei de ouvir a mesma história, entendeu? O que é que eu vou levar pra ti? Só os sorrisos, irmãos. O que é preciso pra si? De quem espera o ato mais sincero? Pra se espelhar e só reflito que reflete cada nosso ao redor. Só deixo que te eleve, seja mais constante a vida. Bastante rap, por aqui ouço fuzil. Quem ouviu digeriu, minha quebrada, irmão, é meu Brasil. No fone de ouvido eu vi o que veja onde a vida segue. Valeu, irmão, seu verso clareia, tira do sombrio. Sobre hoje antes louco, mas sempre na missão. A nossa lírica versão, sem desmanchar a construção. Função, irmãos da alma que constitui o meu chão. Já era pra sempre, irmão, tatuei TV no coração. Dizem que a vida é uma peneira, besteira. Tem pessoas que nem vi, que vou amar pra vida inteira. Tornar-se íntegro, que é relevante, é só eleva. É o que traz respostas aonde o coração congrega e opera. Realmente essa é ótica, velho tom da ópera. E com fé mudem o coração retrógrada. Fuja dessa cólera, tira a colheira e corra. Veja quem perdeu a boa, que onde o socorro ecoa. Então, o que é que eu vou levar pra ti? Só os sorrisos, irmãos. Espero o ato mais sincero. Em mente sempre em alguém pra se espelhar e só reflito que reflete cada nosso redor. Só deixo que te eleve, seja mais constante a vida. Salve, irmão. Sou na Leste, São José dos Campos, mano. Vila Bandeirante, Jardim Paulista. Um salve pros meus irmãos de coração, mano. O Marcel, o Matheus, LD Rap, Distúrbio Verbal. Tu é bom, mano, cê é louco. As pessoas mesmo que fez eu crescer como pessoa aí cada dia mais, mano. Obrigado, mano, por vocês do Street, todo mundo daí. Paz.